tomou dois tiros no peito, fita amarela, isolamento, giz em volta do corpo, lençol, carona em rabecão, IML, corpo delito e ficha no dedão, vida de crimes, mas um malandro no caixão. Yeah.